Dinheiro compra o mundo, sem dinheiro compra o mundo, sem dinheiro compra o mundo, sem dinheiro compra o mundo, sem dinheiro compra o mundo, sem dinheiro compra o mundo, sem dinheiro compra o mundo, sem dinheiro compra o mundo. Tô cansado de esperar ver o tempo passar, tá na hora de aloprar, agora eu vou me entregar. Várias pelas no caminho, naquela não tô sozinho, fiz letra num pergaminho, não sirvo pra ser santinho. A hora agora é essa, tô botando minha cara, geral vai conhecer a verdade na minha fala. Fala, fala os mais sinistros, fala os pegadores, agora quem fala é o Thug, escaldando os pudores. Foco nas maravilhas, minas top de linha, vivo numa orgia, com a boca tiro calcinha. Apavoro tuas priminhas, decoro tuas mentirinhas, sua vida é tão sem gracinha, na minha várias gatinhas. Cuidado, toma cuidado, tem nego adulterado, vagabundo tá de olho ligado no meu legado. A estronda que me incorpora é a mesma que revigora, a tua irmã não me deixa embora, cuidado com a tua senhora. Bora pra outro lugar, marquei festa, tem privê, hoje é o dia das amigas, meu padrão vai conhecer. Só universitária, só mina milionária, só parte exagerada e tem claro ar mercenária. Gostam de sagacidade, gostam de grana na conta, gostam de promiscuidade, gostam de homem de ponta. Desconta nos camarotes, nos showzinhos que eu faço. Tô longe de milionário, mas mano, eu não sou otário. O fato geral bola, os pela arruma treta. Eu faço qualquer festinha virar uma micareta. De segunda a sexta, sou o seu terror. Me apresento pras meninas, Leozinho, papai chegou. Eu sei que é foda, mas é a realidade. Devassas hoje em dia, não tem corpo nem idade. Basta ser bonitinha, basta ser inteligente. Se a mídia abraçar e fudeu, acha que é gente. Dinheiro compra o mundo, sim, compra quem quiser. Carro, grana, fama, luxo e muita mulher. Dinheiro compra o mundo, sim, compra quem puder. Otário é quem não acha e não sabe o que quer. Dinheiro compra o mundo, sim, compra quem quiser. Carro, grana, fama, luxo e muita mulher. Dinheiro compra o mundo, sim, compra quem puder. Otário é quem não acha e não sabe o que quer. Dinheiro compra o mundo, sim, compra quem quiser. É foda de falar como isso queima uma mulher. Eu não tô de migué, muito menos de machismo. Isso é real e não é só eu que cismo. Não generalizo, existe exceção. Tem mina pra casar, tem mina de outro padrão. Mas aqui a citação, nas de baixo escalão. Beleza, chama atenção, na cabeça de um putão. São vários cuzão que eu vejo aí na pista. Namora essas figuras, compra tudo, paga à vista. Tua fama é forçada, de rima eu te fuzilo. É mole ter dinheiro, difícil é ter estilo. Então, se a vida é curta, é nela que eu vou curtir. Vou viver pra diversão com as mina que tão aqui. Quero mais história, mulheres provisórias, garotas mais gostosas de bocas deliciosas. Jogo no puteiro, que agora é tudo nosso. Cama de dinheiro, eu faço porque eu posso. Se é isso que cê quer, lororororo, não reclame. Que agora eu vou comprar seu vestidinho da Armani. Eu quero que se dane, agora vamos estrondar. Hipocrisia passa longe, longe do meu azar. Junto o bonde todo, vem, tenta barrar. Não gostou? Se foda, essa porra não é pra te agradar. Joga as mina louca, joga aqui no meu colo. Joga só mina linda, não joga barro que eu bolo. Em falar em embolação, eu rio de pela saco. Não entende como eu faço tudo de pejozinho tunado. Dinheiro compra o mundo.